3613. Cliente autorizado Campinas, nível 360, via Hércules Zulu 16. Decoladão no zero, após decolagem a curva direita, subida da El Transição Leta, para interceptar Hércules Zulu 16. Controle de saída em 119.35 e transponder 5013. Correto, só confirmando a subida é a da El Leda após bridge, no portão 01 no chama pronto 4069. Sim, da El Leda após bridge, chama pronto 4069. P5 no 7, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, portão previsto é o 07. Gente, mantém a posição antes da Juliette, previsto 07, tá? P5 no 7. 9, entrando à direita, bom dia. Direita, 19, obrigado. Sobe o 3171. 3171 no controle. Já vi editor após da El Bidev direto. Aguarde. Trip 5316, reautorizado. 3000 pés, altímetro 1016. 3000 no 016, trip 5316. TAN 3153. Autorizada final do procedimento ILS que foi no zero, reporte estabilizado. Sim, Edio, 3153, autorizado o X-Ray. Solicita prolisona devido à formação da nossa direita, frente. Autorizado. Sim, Edio, 3153. Então, 3171, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 128.8, bom voo. Gente, obrigado, bom dia, 3171. Capatango Esquilo Zulu. Capatango Esquilo Zulu, controle. Autorizo 60 para Caju. Autorizado nível 070, Esquilo Zulu. Paulo Salvador, muito bom dia. É o gol 1642, ciente da 90. Gol no 642, bom dia, o nível é o 390 para Recife, aguardando cópia no portão 8. Qual seria a prevista? Puca, Aracaju. Puca, Aracaju, obrigado. Para o táxi da 3890 com 093, 3 horas, Natal. Gente, o TAN 3890, autorizado táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, ou ajuste 10.6, tenha um bom voo. Juliette Alfa, 1862, obrigado, 3890. O TAN 3597, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette, portão 07. Gente, após o Airbus da companhia, ingressa Juliette para 07. Confirme o PLB. 06. Visual com o Boeing da Gol à sua direita no Pátio 3. Afirmativo. Ok, autorizado iniciar o táxi, vai seguir o Boeing da Gol, fica atento ao mesmo que vai parquear no Pátio 3. Reporta para ingresso no Pátio Principal, o Fox Kilo. Reportará, segue o Gol, Fox Kilo. Autorizado no localizador, Tom 3153. Torre 118, pessoal, meia dúzia. 8-6-3-1-5-3. Zero já aprovado, e o número 2 para cópia, aguardando o gol 1804. Na sua escuta, 804. November 350 Fox Kilo, autorizado Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal meia, o ajuste 10 no meia, bom voo. Juliette Alfa, boa torre, obrigado, torre 118 meia. Yeah. 53 no meia, autorizado a final do procedimento de LSXOI, desça para 2000 pés, altímetro 10 no meia, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, 10-2000, reportará estabilizado, 5-3-1-6. Mantenha aproximação, reporte visual com o campo, chuva somente até a curta final, até aproximadamente cruzamento da pista 1-7, e sobre o resto do campo não chove. Vento 200 graus com 1-4 nós, então 3153. Gente, abordará visual. Confins, DCT Bridge, atualizar Zulu 1-6 até Morga. Afirmativa, a subida é a Dael Leda após direto Bridge. Dael Leda após Bridge, obrigado. Chamo daqui a pouco em definitivo para a cópia. Gol no 642, cópia. Gol 1-6-4-2, na escuta para cópia. Gol 1-8-0-4, na escuta. 1-8-0-4, na sua escuta. Confirme a rota que possui em mãos para o Galeão, é Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro e após a Pesulu 1-6? Afirmo, isso mesmo, 804. Gente, autorizado o Galeão, nível 360, e a rota do plano de voo, Upper Whisky 50, Bidev, após conforme a rota. Decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bidev, a frequência do controle 119.35, aciona 5020. Então autorizado Galeão 360, conforme rota, Upper Whisky 50 Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, após Upper Zulu 1-6, decolada 10 com curva direita, 1935 é o controle, aciona 5020, a saída é da El Transição Leda, após essa posição direto Bidev. É o gol 1804. Correto, portão 1-0, chama pronto, gol 1804. 804. Gol 1-6-4-2, cópia. Tão 3-1-5-3, solo 2-5, solo 1-2-1, décimo 9, bom dia. 2-1-9, boa. 5-0, bom arrival, 1-0-1-6, American 93. 360 já aprovado, só um minuto para cópia. Aguarda. Solo Salvador, bom dia, tá 3153, entrou na Foxtrot. Tá 3153, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Alfa, rebotará para ingresso Juliette, informativo de Bruno na Eco. Ciente. Bom dia, November 350 Fox Kilo. 350 Fox Kilo, mantenha o ponto de espera. 3153, Juliette, portão, meia dúzia. Juliette para o meia dúzia, 3153. Gol 1897 na escuta para cópia. Alto 3506. 3506, livre pouso, vento 190 graus, 149. Livre pouso, 5306. 3890, decola aos 27. Controle 119, decimal 35, bom dia. 1935, bom dia, até 3890, obrigado. 1715, autorizado Brasília, nível 360, via Opus Luma 7, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, subida gole, transição a fito. Frequência do controle 119.35, aciona 5026. Brasília, 360, Opus Luma 7, decolada a 10, curva à direita, gole o fito, 1935, 5026. 1715, gol. Correto, portão 4, chama pronto. Chama pronto. No meia, solo aos 28, solo 121, decimal 9, livrando à direita, bom dia. Sente, o trigo vai livrar à direita, 1219, bom dia. Alô, Trip 5316, livrou aqui. Trip 5316, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, remota 13 do Pátio 1. Gente, Alfa e Juliette, remota 13 do Pátio 1, Trip 5316. Batangu, Esquilo Zulu, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 070, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Bom, para a Sol Salvador, é o Azul 4069, portão 1 para posicionamento. Autorizado, portão 01 no chama táxi, o Azul 4069. Livre posicionamento, chama táxi 4069. 119.35, bom dia. 1935, bom dia, Fox Hill. Departure, good morning, Gulfstream, November 350, Fox Hill, passing 2000. November 350, Fox. Kilo, ready to contact on departure, climb to the path level 430, dial departure. After leader position, fly direct to Brady intersection. Flight level 430, dial departure, leader after leader Brady. Fox Shot Kilo. Second line 980, descend to 2000 feet, altimeter 1016. 1016 down to 2000 feet, American, minor eastern. Sure. 42 Recife 390 já aprovado, só um minutinho para cópia. Tá ok, obrigado. O Trip 53 no meia, mantém a posição agora antes da Juliette. A gente vai manter a posição na Juliette, Trip 53 no meia. Afirmativo. Prossiga um pouco mais à frente, mantenha a posição antes da Índia. O portão previsto agora é o 01, aguardando para o ingresso. Afirmativo. Felipe, 5316, 01. Fique observando o tráfego da Azul, o mesmo vai finalizar o pushback através do portão 4, após estar autorizado a ingressar via Índia até o portão 1, o trip 53 no meio. Gente, trip 53 no meio, aguarda o azul pela Índia. Então. Voo no 642, cópia. Pronto para cópia, 1642 da Gol. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda. Subida Fuca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5014. Autorizado 390. Na 10 com curva esquerda, Pucaracaju, 119.35, 5014 ao transponder. Correto, portão 08, chama pronto, Gol no 642. Já está pronto, 642 da Gol na 08. Autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi, 642 da Gol. Alô Salvador, Gol no 607, informação, nossa autorização, Guarulhos. Sente Gol no 607, Guarulhos, o nível 360, aguarda cópia. Aguardando cópia no 607. Amador, é o azul 4069, está com 1118 a bordo, autonomia 0440, alterna Galeão para o táxi. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10.6, tem um bom voo, azul 4069. Tem ajuste 10.6, autorizado direita, via Juliette Alfa, da professora da 10, chama 118.6, 4069. Gol 1897, cópia. Cópia, gol no 607. Negativo, gol 1897, na escuta para cópia. 1897, na escuta, senhor. Autorizado com fins do nível 360, via Up Zulu 16, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5027. Autorizado pelo aeroporto de Confins, no nível 3620. Decola da 10 com curva direita no perfil da Dael Leda Bridge. 119.35 é o controle, 5027 é o transponder. Correto, portão 09, chama pronto, gol no 897. Chama no 07, no 09, pronto, 1897. Webjet 5722, cópia. Autorizado Brasília, o nível 320, via rota do plano de voo, direto Zambi, após direto Dogna, após direto, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Gole, Eval, após direto Zambi, frequência do controle 119.35, aciona 5577. Autorizado 320 para Brasília, rota de voo. Dogna, depois direto, depois não dera com a direita, mas a escolha, não é Oval, depois Oval Zulu, controle de Nato. Correto, portão 03, chama pronto para pushback acionamento, o Web 5722. American 90 established, ILS runway 10. Tecmal, 118, decimal 6. 118, bom dia. Salvador Tower, bom dia. American 980 established, ILS runway 10. Sente, voo número 07, só um minuto para a copy. Pode iniciar o posicionamento. Copiar no táxi. Negativo, tem uma aeronave da companhia que já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi a passar a sua retaguarda. Só um minuto. Sim, para o táxi, o Gol 1642, com 88 a bordo, 3 horas e 50, alternando Salvador. Cuidado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 6, tem um bom voo, Gol no 642. Gente, Juliette Alfa, no ponto de espera, 18, 6, para o Gol no 642, obrigado. Gol no 607, copy. Copy, Gol 607. Cuidado Guarulhos, o nível 360, via Upper Whiskey 50. Decolagem da pista 10 após curva à direita. Primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Bidev. Controle 119 decimal 35, aciona 5022. 5-0 autorizado, Guarulhos, da Prefeitura 5-0. Primeira curva à direita, saída da El Leda após Leda Bidev. Controle 119 decimal 35, Prefeitura 5022. Correto, 5022, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciando 5, chama táxi. Passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciando 5, chama táxi. Pushback acionamento, Gol no 804, no portão 10. Autorizado, chama táxi, Gol no 804. Autorizado, 804. Paulo Salvador, bom dia, o Tripe 5514, informação ótica, pelo hospital 170 Guaraná, Aracaju. Sente o Tripe 5514, 170 Aracaju, aguarda a cópia na remota. Confirme. Web 572.3 para pushback na manhã. Autorizado, chama táxi, Web 5722. Autorizado, chama táxi, Web. Salvador, muito bom dia, 1642 da Gol, se aproximando do ponto de espera da 10 para a Gol no 642, após o Boeing 757 da American Airlines, autorizado a alinhar e manter na 10. Após a passagem do American Airlines, alinhar e manter na 10, 642 da Gol. 8-0 on the ground, that's 41, contact ground 1-2 on the small island, good day. 219, good day. Salvador, ground, bon dia, American 980, clear the runway, taxi gate 11. American 980, good morning, continue your approach via taxiway Alpha and come back approaching taxiway Juliet. Roger, continue on Alpha, we'll call you approaching Juliet, American 980. Logando 607, confirma estão autorizado aí no estacionamento? Autorizado, chama táxi, voo no 607. Claro, vai chamar táxi, voo no 607. Tip 5514, cópia. Zero nós. Tempo de decolagem, 642, da Gol, na 10, iniciando. 70, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5035. Autorizado Aracaju 70, vai de bola 10, curva esquerda, no perfil da Puca, no grupo, controle 19.35, aciona 5035. Correto, chama pronto na remota, ao trip 5514. Carolines, 90 is approaching Juliet. Roger, maintain position before taxiway Juliet, standing by further instructions, American 980. Roger, we'll maintain position, hold short of Juliet, American 980. Salvador, o F-72 com Uno a bordo, autonomia 4 horas e 2, lanterna com 27 para o táxi. Autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118.6, o ajuste 10, 16, tem um bom voo, F-5722. Índia Alfa, na ponto de espera, 118.6, vai de... Gol 804, tem 149 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118.6, o ajuste 10.6, gol 1804, bom voo. Autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 18.6, comida 16, gol 1804, obrigado, bom trabalho. 02. O Caracaju passa 2.400. Gol no 642, contato radar na decolagem. Gol nível 390 na saída Fuca, transição Caju. 390, gol no 642. Ground American 90. Go ahead. Disregard. Web 572 está pronto para a ponte da 10. Web 572, 2.